A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Assim como uma tampa de bueiro desgovernada, os anos 80 causaram efeitos devastadores nas nossas cabeças no quesito pieguices televisivas. Afinal, quem nunca se flagrou com um nó na garganta em algum episódio do Marco, o garotinho que saiu lá da Itália à procura da sua mãe que veio parar na Argentina? Ou ainda quem não disfarçou suas lágrimas na frente da TV assistindo a Pinóquio, o mentiroso de pau que queria virar gente a qualquer custo? Isso quando ele não tentava ser comido por uma baleia. Você se lembra do Pinóquio, Walter Rezende, o primeiro caso de filho de um avô? É mesmo. Ele era filho do vovô Gepeto. Ele era filho do avô Gepeto. É. Eu lembro muito. É, eu não gostava muito do desenho não, mas tem um vídeo que circula aí na internet que é o Pinóquio fazendo amor com ele mesmo. E ele pega fogo. É, o atrito da madeira. Ainda bem que eu não sou de pau, senão quando eu era adolescente eu teria incendiado a minha casa. O engraçado é que o Pinóquio ele era usado pelas nossas mães como uma espécie de homem do saco, né? Pra botar medo. Porque o homem do saco, se a gente fizesse qualquer maluquice, o homem do saco vai te levar embora. É, se a gente mentisse, a mãe falava, seu nariz vai crescer igual ao do Pinóquio. Não é assim nada, cara. Não é assim nada. Realmente, Marco e Pinóquio foram um dos desenhos mais piegas da história da TV, né? Foi. Mas já na nossa puberdade, o que realmente fez com que machos truculentos agarrassem os seus ursinhos de pelúcia, todos comovidos e lacrimosos, foi outra atração das bem sentimentaloides da TV. Estou falando de Anos Incríveis. Ai. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Cara, não parece que o Joey Cocker, quando canta essa música, não acabou de sair do dentista? Tá com a boca anestesiada ainda. Ah, cara, mas mesmo ele tendo extraído o seu terceiro molar aí, essa versão ainda é melhor que a original com os Beatles, com, né? Com certeza, muito melhor. Mas voltando aos Anos Incríveis, intitulada originalmente como The Wonder Years, a série foi produzida pela televisão norte-americana ABC lá no final dos anos 80, chegando ao Brasil na década seguinte. Anos Incríveis tinha como protagonista Kevin Arnold, interpretado pelo ator Fred Savage, que via ali junto com o Paul Pfeiffer e com a sua quase namorada Winnie Cooper, grandes aventuras ali na década de 60, afinal era um tempo de grandes guerras, aquela sergia toda, a mulherada botando os peitos pra fora. Isso. Mas não era bem assim não, né? O Kevin Arnold mostrava mais o lado mais morno ali dos anos 60, com aqueles problemas banais, aquelas coisas bem imprevisíveis, mas que a magia da TV, carregada com tantas doses de apelo sentimental baratíssimo, né? Fazia com que todos nós derretêssemos nossos corações juvenis naquelas melosas tramas do Kevin Arnold e daquela moça das mais virgens, Winnie Cooper. Era uma vez uma garota que eu conhecia e que morava em frente de casa. Cabelos castanhos, olhos castanhos. Não tinha uma história que o Paul Pfeiffer era o Marilyn Manson? Quando ela chorava... Não sabe disso daí? Ah, sim. Durante muito tempo, até pouco tempo, se falava que o nerd com cara de fuinha era o dito enviado dos Sete Peles, o Marilyn Manson. Mas na verdade é outro cercado de muitos mitos, né, o Marilyn Manson. Diziam que ele havia tirado uma dupla de costelas, lembra? Que era pra fazer ele namorar com ele mesmo. É, fazer um karaokê. Fazer um karaokê. By sanitário. Yourself. Parecia que o Marilyn Manson gostava mesmo era de garotos, né? Parecia que aquela coca era Fanta. Nada pra me tirar isso da cabeça. Mas estamos falando mesmo de Anos Incríveis. O Kevin Arnold e a sua trupe, durante 6 temporadas, comoveram muitos espectadores da TV Cultura. Mas o que fez a leva de pré-adolescentes daquela época chorarem como velhas carpideiras em um velório foi o último episódio da série. Éramos uma família, para o melhor ou o pior. E num dramático epitáfio ali no limite de cair na breguice, O fantástico final da série se deu em um monólogo em off do nosso fofinho protagonista. Daí ele começa a contar o que aconteceria com cada um dos principais personagens depois do final daquela novela toda. Aí parece que tudo vai se perder em um poço de melação quando o Kevin Arnold diz que o Paul Pfeiffer se transforma em um respeitado advogado e não um cantor satanista. Aquele irmão escroto dele mais velho assume os negócios da família, vejo vocês. É. E até Galen Sousa, mãe do Kevin, também emplaca uma vitória qualquer. É, não fazia diferença nenhuma, né? Nenhuma na série. Aí tudo leva a crer que o nosso herói terminaria a sua saga junto da donzela Winnie Cooper, procriando como aqueles coelhos sodomitas ali em uma casa sem muros qualquer lá no interior da Califórnia. E a gente tinha certeza, né, que um Everest de mel cairia sobre nossas cabeças, todo mundo ia terminar sorrindo, mas eis que... Winnie partiu no verão seguinte para estudar História da Arte em Paris. Mas não nos esquecemos da nossa promessa. Nós nos escrevemos uma vez por semana durante 8 anos. Fui esperá-la quando voltou para casa, com a minha mulher e meu primeiro filho de 8 meses. É, pessoal, quem não assistiu ficou sabendo agora. Enquanto todo mundo apostava no final a moda novela das 6, né? Os roteiristas prepararam mesmo, foi um desfecho metido ao Almodóvar, por que não? No qual a doce Winnie Cooper, com seu ímã quase petrificado... vai estudar arte na França. Olham, vejam vocês. Com o e-mail petrificado. É. Enquanto o Kevin Arnold fica ali na América, batendo lata, até conhece uma qualquer. E essa aí já trata logo de se engravidar, né? Porque a gente sabe que o Kevin Arnold não se dava muito bem com as garotas, né? Ah, não seria dele a cria? É isso que você quer dizer? Eu imagino que não. Não poria a mão no fogo. É, e daí a Winnie volta pra América e ele vai lá esperar a moça no aeroporto com toda a sua prole. E isso foi decepcionante pra todo mundo que eu conhecia na época. Todo mundo achava que realmente tinha que ter um final doce dele com a Winnie. Não, nada disso aconteceu. Ah, mas agora a gente pode ir a um lance que interessa bastante, que é o que teria acontecido com cada um dos atores da supracitada série. Aí eu gosto quando os caras se dão mal. É, então vamos lá. Então vamos. O protagonista Fred Savage, que fazia o Kevin Arnold, simplesmente virou produtor de coisas muito malucas e hypadas, como Hannah Montana. E acreditem vocês, Betty a Feia. Cara, Hannah Montana é muito chato. Tem um certo problema com aquele pai caipira dela e aquele irmão bastardo. Que ódio. Betty a Feia não fica muito longe, né? O cara passou a produzir Betty a Feia. Obviamente a versão americana e não a versão colombiana, que é a original. É, exato. Ao contrário do que se pensava, George Saviano, que fazia o Paul Pfeiffer, ele não se transformou em Marilyn Manson e muito menos tirou as suas costelas ali para fazer o seu amor solo. Fora da série, ele fez alguns papéis medíocres e hoje ocupa um cargo bem chato numa empresa de tecnologia. Ele não parece o Bill Gates? Será? É, vai que... Mas é engraçado, eu tava vendo na internet, tem gente que fala que não, que ele se envolvia em outras coisas. A controvérsia, a gente vai receber um monte de e-mail de gente falando que somos idiotas. Por fim, a mais esperada, pelo menos pra mim, a Danica McKellar, que fazia a Winnie Cooper. Acho que todos pensávamos que, como na maioria das adolescentes prodígio e bonitinhas, ela teria posado nu em algumas revistas, essas revistas de ordem descendente de importância, claro, né? Terminado sua carreira ali como uma modelo, fotografada pela Piriguetes Magazine, e terminado seus dias como uma drogada, como muitas outras fizeram, numa banheira qualquer em Miami. Mas não, o destino, sempre apto a nos pregar as maiores peças, transformou a moça numa nerd, assim como ela era. Ela simplesmente virou professora de matemática. Mas ela saiu em trajes sumários aí numa revista. Cara, quem não viu, aproveite pra ver. Agora. Isso. Não, ouça até o final e depois pegue o notebook. Eu digo notebook porque vai que você quer levar pro banheiro. É, mas Danica McKellar, a nossa Winnie Cooper... e que passou depois a escrever livros de matemática para crianças, ensinando que 1 + 1 = 2, viu, Kevin Arnold? Alexandre, meu amigo, sempre lembrando para os ouvintes do Agente 86 nos seguirem no Twitter, @agente86, visitar a nossa comunidade no Facebook, Agente 86, nome da comunidade, e comentarem no nosso blog, darem sugestões de novos podcasts e tudo mais. É, e quem tiver mais foto da Danica McKellar pode mandar também. Eu era apaixonado, né, pela... Quem não era? Eu morava no interior naquela época. É. Eu era pré-adolescente e eu tinha uma abóbora que eu coloquei o nome dela de Winnie Cooper. Cara, quase casei. É, cuidado com abóboras, que aquela semente pode adentrar o canal da uretra. É, se aquela abóbora soubesse lavar roupa, meu amigo, tava com ela até hoje.